ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5, uma emissora do IRDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Hora Certa, apoio Mural, soluções em mídia exterior. A você que agora sintoniza, educador, uma boa noite. Boa noite também para Reginaldo Souza na operação do áudio. 10 horas. Na Educadora, Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos seu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul, vão reunindo num grande abraço, coração de nota azul. Memória do Rádio, uma retrospectiva de músicas, fatos e personagens que fizeram a história do rádio no século XX. Produção e apresentação, Tefilino Neto, que está chegando para falar de saudade. Vamos falar de saudade. Eu hoje estou pra chorar. Vamos falar de saudade. Eu hoje estou pra chorar. Boa noite, ouvintes. Depois de várias semanas recordando a história da música de carnaval, chegamos finalmente ao seu último programa. E a exemplo do que já fizemos em anos anteriores, quem fecha esta série é o baiano Walter Levita, que teve na marchinha Índio Que Era Pito seu maior sucesso. De branco, levou pra índio colar esquisito. Índio viu presente mais bonito, eu não quero colar. Índio quer pito, ei, índio quer pito, se não quer covarde. Ei, índio quer pito, se não quer covarde. Lá no Bananal, mulher de branco, levou pra índio colar esquisito. Índio viu presente mais bonito, eu não quero colar. Índio quer pito. Índio Que Era Pito, um clássico da música de carnaval, identifica o baiano Walter Levita onde quer que ele esteja. Porém, seu repertório não está resumido a Índio Que Era Pito. Walter Levita tem ideia de quantas músicas chegou a lançar para o carnaval? Umas 27 ou 30, por aí. Entre LPs e 78 rotações, aquele compactozinho que fizeram, 2 anos fazendo aqueles compactozinhos, às vezes compacto duplo. Ou compacto simples, né? É. Então você praticamente alcança as 3 fases da discografia nacional. O disco de 78 rotações, o LP de 33 e também o compacto simples e compacto duplo. É, eu só escapei de gravar na Bolacha, né? Na cidade de Carnaúba. Quando eu comecei a gravar, o estúdio era no Largo da Lapa, um sobradinho daquele, e gravava em fio magnético. Eu gravei uns 3 ou 4 discos. Depois é que veio a fita. A fita melhorou um pouco, mas até tinha aquele problema de sonoridade do estúdio, que eles botavam antiacústico, muita coisa, mas não dava qualidade. Você vê que as gravações daquela época são gravações que bum, bum, bum, bum, bum, bum. Os tamborins, a percussão, a voz embolada. Eram 2 microfones, um para toda a orquestra de percussão e coro, e outro para o cantor. Por aí você pode imaginar que não podia dar uma boa qualidade, né? Você falou aí numa curiosidade, essa questão da gravação em fio. Como era essa gravação em fio? Fio magnético. Antes do fio magnético? Antes era na bolacha, na cera. A Cidade de Carnaúba era uma, em forma de disco, né? Eles tinham lá no estúdio, quando ia gravar 4, 5 artistas, tinha umas 20 bolachas daquele, chamava de bolacha, né? Aí o cara errava muito, aí dizia, olha, agora é a última bolacha, agora ou nunca. Perdeu a cera. Aí tinha gravação que era adiada, porque o cara justamente na última, aí aquele tremia mesmo. Aí não dava boa qualidade, não dava para aproveitar a outra, porque aquele não gravava em cima coisa nenhuma. E aí uma coisa muito primitiva, né? Perdia todo o trabalho. Perdia. E aí depois dessa gravação em cera, vem o quê? A gravação em fita magnética? Vem a fita, o fio magnético. Aí, o fio magnético. Como era esse fio magnético? Era um fio, um aramezinho. Rodava como se fosse a fita, né? Fazia o sinal, você rodou o sinal, você, a orquestra tocava, você cantava no microfone. Aquele fiozinho era que comandava os dois microfones instalados dentro do estúdio, né? E não dava boa qualidade, não. Levou pra índio colar e esqueci. Índio viu presente mais bonito, eu não quero colar. Índio quer apito. Índio quer apito, se não quer só vai comer. Índio quer apito, se não quer só vai comer. Volta Levita, Haroldo Lobo e Milton de Oliveira são os autores de Índio Quer Apito. Como conheceu aquela dupla de compositores? Olha, eu quando cheguei no Rio de Janeiro, comecei a fazer o relacionamento através do Ataúfo. O Ataúfo Alves me conhecia daqui da Bahia, de Recife, da Festa da Mocidade. E nós fizemos uma boa amizade. E tanto assim, quando eu fui gravar o meu primeiro disco, eu fui procurá-lo, né? E encontrei numa maneira que não gosto nem de falar, porque a gente pensa que é mentira minha. Eu cheguei num domingo de carnaval no Rio de Janeiro com Flamengo e Vasco, chama-se Clássico dos Milhões. Maracanã com 150 mil pessoas, e o Maracanã você sobe a primeira rampa para alcançar o anel que circunda toda a arquibancada, né? E tem aquela subidazinha de 20 metros, tem uma subida. Quando eu fiz sinal para um cara, disse aqui, não dá para você subir não, que está super lotado. Então a outra está super lotada. Quando o cara fez sinal, eu disse, ah, eu vou de qualquer maneira. Aí subi. Quando eu dei de cara com o Maracanã, que eu olhei para um lado, para outro, para ver se um lugar para sentar, não tinha. Aí vi uma voz me chamar, senta aqui, Levito. Era o Ataúfo Alves, que eu tinha ido ao Rio de Janeiro procurar o Ataúfo para me dar uma música para gravar o meu primeiro disco. Então, através do Ataúfo Alves, eu fui conhecendo, conheci o Ivo Santos, que é advogado, era jogador da Esbassem e compositor também. Né? Fazia dupla com o Benil Santos, né? Fazia com o Benil Santos e com... Raul Sampaio. Raul, é. Eu disse, doutor Ivo, eu tô pensando em gravar carnaval, porque eu tô com esse problema, que eu gravo, canto na Tupi, e quando chega outubro, novembro, começa o pessoal a cantar carnaval, e eu vou cantar valsas e boleros e samba canção, não dá. Eu vou ter que gravar carnaval, você pode me apresentar Haroldo Lobo? Ele disse, ah, só se você quiser, você quer ir hoje lá? O Haroldo Lobo era tesoureiro da Esbassem. O Milton não era nada, né? Mas o Haroldo Lobo era tesoureiro das valsas. Ele me levou lá, me apresentou o Haroldo, tá um cara bacana mesmo, fizemos boa amizade. Ele cantarolou algumas músicas. Eu disse a ele que estava com um disco de carnaval programado na Odeon e que eu fazia questão de gravar a música dele. Ele disse, só não tem uma boa marcha, não tem, mas tem dois sambas que são bons. Ele disse, mas eu vou gravar, eu pensava em gravar uma marcha boa, assim, fogosa, para começar bem com a marcha. Mas essa marcha eu não tenho. Todas as que eu tinha estão colocadas, algumas já gravadas. E como é que é o samba? Ele cantarolou para mim, né? O samba dele, o Comissário Valdemar. Deixa a turma sambar, deixa a turma pular, para esquecer a tristeza. Todo mundo tá louco, o que é bom dura pouco, e amanhã é dureza. Pode bater, pode pular, pode sambar, que o comissário de dia hoje é Valdemar. samba depois de gravar ficou bonito. Mas não aconteceu nada, porque era novo, ele tinha já compromissos com cantores mais antigos, com que ele gravava, fazia sucesso, junto com a Atuação de um Coringa, com a Angela Maria, com a Emilinha, não, que ela nunca, nunca, engraçado, a Lourdes nunca gravou com a Emilinha, gravou com o Sérgio de Alencar. Mas por que isso? Tinha alguma rivalidade? Não sei, porque a Emilinha tinha Braguinha, o Jota Júnior, ela tinha... Antônio Almeida, tinha aquele João Roberto Kelly, e tinha Paquito Romeu Gentil. Foi o meu caso. Quando eu passei a gravar Haroldo Lobo, fiz sucesso, aí todo mundo veio em cima. Eu disse, mas acontece que eu tenho um compromisso com Haroldo Lobo. Não dá pra gravar uma música do Antônio Almeida. Foi uma luta, aquela Dão ficou tentando, né? Mas até muito boa. E assim, eu fiquei conhecendo o Haroldo através... uma apresentação do Dr. Ivo Santos, que era advogado da Esbarça, hein? Dá uma palhinha aí do Adão Ficou Tantã. Recorda Adão Ficou Tantã? Ah. Desde o princípio do mundo é de colher. O homem ficou maluco pela mulher. Adão comeu a maçã e ficou tantã, tantã. Tantã. Você recorda? Antigamente não havia pílulas anticoncepcional. Adão comeu o fruto proibido e Deus é confusão universal. E foi assim que começou o carnaval. Desde o princípio do mundo é de colher. O homem vive maluco pela mulher. Adão comeu a maçã e ficou tentando. Naquele tempo não havia pílula anticoncepcional. Adão comeu o fruto proibido e trouxe a confusão universal. E foi assim que começou o carnaval. Em seu tempo de rádio, qual era o artista que mais fazia concorrência na música? Você tinha algum artista que lhe fazia concorrência na música aqui de carnaval? Aqui em Salvador ou no aqui Rio? Em Salvador e no Rio. Aqui eu não tinha porque eu não gravava aqui, né? Não gravava. Aqui eu lançava, eu lancei uma música de carnaval e acabou fazendo sucesso. Um ano depois, o Hélio Chaves aqui gravou no Rio. Se o divórcio vier. Se o divórcio vier, eu serei o primeiro a mudar de mulher. Se o divórcio vier, eu serei o primeiro a mudar de mulher. Caso com você, Maria. Caso com você, Edith. Caso com você, Dolores. E depois com a Judite. Se com tanto casamento não houver entendimento, posso começar de novo. O que eu quero é movimento. Se o divórcio vier... Eu serei o primeiro a mudar de mulher. Se o divórcio vier, eu serei o primeiro a mudar de mulher. Caso com você, Maria. Caso com você, Didi. Caso com você, Dolores. E depois com a Judite. Se com tanto casamento não houver entendimento, posso começar de novo. O que eu quero é movimento. Se o divórcio vier, eu serei o primeiro a mudar de mulher. Se o divórcio vier, eu serei o primeiro a mudar de mulher. Caso com você, Maria. Caso com você, Didi. Caso com você, Dolores. E depois com a Judite. Se com tanto casamento não houver entendimento, posso começar de novo. O que eu quero é movimento. Caso com você, Maria. Caso com você, Didi. Caso com você, Dolores. E depois com a Judite. Se com tanto casamento não houver entendimento, posso começar de novo. O que eu quero é movimento. Se o divórcio vier, eu serei o primeiro a mudar de mulher. Se o divórcio vier, eu serei o primeiro a mudar de mulher. Aliás, com essa música aconteceu coisa interessante. Eu estava no Clube Fantoche e, de repente, estou ouvindo aquela confusão. Era o senador Nelson Carneiro, que estava naquela época lutando pelo divórcio. E, de repente, fez um silênciozinho. E aí eu comecei a cantar, se o divórcio vier. Ele veio de lá de onde estava, veio me abraçar. Já não sabia que eu tinha um eleitor, um cabo eleitoral tão especial, com música. Se eu tivesse que mandar fazer uma música dessa, eu ia gastar muito dinheiro. Você fez de graça para mim, eu estou muito agradecido. Não, doutor, isso aqui foi a inspiração que chegou na hora. E baiano, né? É, baiano, sou baiano. E poucas pessoas sabem que o Nelson Carneiro é o autor do projeto que instituiu o divórcio no Brasil. É. O projeto Nelson Carneiro encontrou grande resistência, não só por parte da sociedade, como também por parte da Igreja Católica. Da Igreja Católica. Era quem mais bloqueava as ações do Nelson Carneiro e era declaradamente contra o divórcio, né? Apesar da Itália, que é o berço do catolicismo lá, ele tem divórcio, já tinha na época, já tinha o divórcio. E até escrito dizia o guarda noturno, atrapalhou. E até escrito dizia o chador, guarda noturno, atrapalhou. O edifício em frente, e a gente assina o mocó. Ela fechou a janela, e todo o edifício fechou. No edifício em frente, minha gente assina uma cor. Ela fechou a janela. fechou. Comecei a fazer música aqui na Bahia, né? Fiz algumas músicas mais. Fiz um samba que o Humberto Rei cantava na Rádio Cidade da Bahia. Tá doido, moço, tá doido, tá. O melhor é jogar solto. Deixa essa mulher pra lá. Esse mundo é uma bola. Todo mundo quer chutar. Você deu um passo errado. O juiz vai lhe apanhar. Tá doido, moço, tá doido. Eu fui fazendo outras músicas também, né? Eu comecei. Isso antes de chegar ao Rio. Isso antes de chegar ao Rio, né? E aí recorda uma outra não, desse período? Não, eu já tinha estado no Rio de Janeiro, na Mairinha. Depois eu vim para a cidade fazer uma temporada. E daí não saí mais, porque me contrataram, né? Fim de 49, até 55, março, abril de 55, quando eu fui para Tupi, né? Nessa época a Rádio Sociedade era já na Rua Carlos Gomes? A Rua Carlos Gomes. Garota que vai pra lua, me leva, me leva. E vou escrever de novo a história de Adão e Eva. Garota que vai pra lua, me leva, me leva. E vou escrever de novo a história de Adão e Eva. Olha a lua cheia, vamos amanhã. Leva na maleta a serpente e a maçã. Garota que vai pra lua, me leva. A serpente e a maçã. Das estrelas de carnaval, quem você destacaria? Naquela época, tinha uma cantora que eu gostava muito de ouvir, mas era de São Paulo. Ela gravava pouco, não ia ao Rio de Janeiro, chamava-se Isaura Garcia. Ela tinha uma voz muito bonita, me agradava muito. Mas tinha as Irmãs Batista, a Dicinha era mais romântica, a Linda era mais para samba, aquelas coisas mais jocosas. Tinha uma cantora que... Marília Batista. Marília Batista. Era irmã de um radialista que tem um programa na rádio comercial, o rádio... Não me lembro agora mais, né? Henrique Batista. Que depois foi comprado pela Globo, né? A Rádio Clube. Clube do Brasil. A Rádio Clube do Brasil. Depois, muito tempo depois, a Globo comprou. Em seguida mudou, né? Era ali em frente ao Café Nice, lá no décimo andar, no décimo segundo andar, mais ou menos. Durou ali, depois a Globo levou a rádio para lá, para Irineu Marinho, que era lá na distante, naqueles lados lá, perto da Praça 15, a Praça da República, como chama, né? Você também é metade homem, metade mulher. Eu sou, você também é metade homem, metade mulher. Se Eva nasceu de Adão, de uma costela qualquer, nós somos, por conclusão, metade Eva, metade Adão. Eu sou. Você também é metade homem, metade mulher. Eu sou. Você também é metade homem, metade mulher. Você falou aí nas irmãs Linda e Vicinha Batista. Walter Levita chegou a ter uma música de carnaval gravada por uma dessas irmãs? Pela Vicinha. Qual foi? A Marchinha, que ela gravou e filmou. Minha Terra Tem Palmeiras. Aproveitei os versos do Gonçalves Dias, muito bonito. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que gojeiam, não gojeiam como lá. Para falar de outras coisas do Brasil, né? Minha terra tem palmeiras, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Tem cachaça, tem mulata, tem também muita mamata, mas dá galho se falar. Você veja só naquele tempo, hein? E continua dando galho. Eu já... tem tubarão à toa, mamando pra valer, eu também vou entrar no jabaculé. Minha terra tem palmeiras, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Tem cachaça, tem mulata, tem também muita mamata, mas dá galho se falar. Minha terra tem palmeiras, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Tem cachaça, tem mulata, tem também muita mamata, mas dá galho se falar. Tem tubarão à toa, mamando pra valer, eu também vou entrar no jabaculê. Tem tubarão à toa, mamando pra valer, eu também vou entrar no jabaculê. Minha terra tem palmeiras, minha terra tem palmeiras, tem cachaça, tem mulata, tem também muita mamata, mas dá galho se falar. Minha terra tem palmeiras, minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Tem cachaça, tem mulata, tem também muita mamata, mas dá galho se falar. Tem tubarão à toa, mamando pra valer, eu também vou entrar no jabaculê. Tem tubarão à toa, mamando pra valer. Tem palmeiras, minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Tem cachaça, tem mulata, tem também muita mamata, mas dá galho se falar. Tem tubarão à toa, mamando pra valer, eu também vou entrar no jabaculê. Tem tubarão à toa, mamando pra valer, eu também vou entrar no jabaculê. Isso foi no carnaval de 57, parece. Mas nem por isso perdeu sua atualidade. Não, eu já fui naquele tempo, eu já era avançado, né? Eu já estava prevendo o que ia acontecer hoje mesmo, longe e outras coisas mais. Futurólogo. Você naquela época tinha quantos anos? Eu tinha 29 para 30 anos. Mas eu não quero chegar à sua idade, que não sei se você vai querer dizer agora. Não, não tem problema também, não. Quem tem cabeça branca como eu, não dá para esconder, não. É com essa vitalidade, né? Você está ouvindo na Educadora Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está de volta para falar de saudade. Vamos falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Lesco mesmo era o Joel, porque ele veio de uma dupla, ele veio antes do Jorge Veiga, ele filmou antes do Jorge Veiga, ele tinha mais cancha. E ele era um cara muito engraçado, era um cara muito comunicativo, muito engraçado. E gravou mais marcha do que... O Jorge Veiga era mais pelo samba, né? Gravou algumas duas ou três marchas, mas era mais pelo samba, o Jorge Veiga. Então vamos aproveitar e fazer uma pausa para escutar o Joel de Almeida. Quando essa gente diz que está cansado e já brincou demais, eu quero ver fazer o que eu fiz, comemorando 40 carnavais. Eu acho graça quando essa gente diz que está cansado e já brincou demais, eu quero ver fazer o que eu fiz, comemorando 40 carnavais. Era confete e serpentina pra lá, quanta morena abracei e colombina beijei. Faz o negócio agora é cantar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Eu acho graça quando essa gente diz que está cansado e já brincou demais. Eu quero ver fazer o que eu fiz. Quanta morena abracei e colombina beijei. Faz o negócio, agora é cantar. Agora, como era o relacionamento dos intérpretes de carnaval? Havia muita disputa entre os cantores? Não havia, não. Pelo seguinte, porque os cantores que faziam sucesso, Emilinha Borba, Marlene, Blackout, Jamelão, Gilberto Alves e os conjuntos vocais, eles tinham os seus autores já tudo engatilhado. Já a melhor música do... Por exemplo, o Haroldo Lobo, antes de eu gravar me dar a Maria Tá Índio que apito, a predileção dele era por Ângela Maria, era por Jorge Veiga, Quatro Aves e um Coringa. Ele fez muito sucesso no 4 horas, incluindo o Pescador, a Marcha do Pescador, né? Domingo é dia de pescaria, lá vou eu de caniço e samburá. Engraçado, nesse ano de pescaria, Haroldo fez 8 sucessos, mais sucessos de todo mundo cantar nas ruas. Você recorda outros? O Barrigudo, a dança do Barrigudo, ele gravou também um outro samba que fez sucesso. Eu não me lembro assim, não. Eu sei que foram outros sucessos. E inclusive uma música com o Sérgio Delencar, no fim do mês, como é duro de cobrar, rala, rala, rala. Marcha do Abdala. Coitada do Abdala. E também foi nesse ano, foi um dos 7 sucessos do Haroldo. Foi uma coisa incrível. Ele, Haroldo, era fantástico. Bananeira, taca-se uma vez somente. Bobeira, só dá uma vez na gente. Bananeira, taca-se uma vez somente. cortiçamente. Bobeira, só dá uma vez na gente. É, bebê, moleza todo mundo quer, mas eu não vou bobear, não sou carretel pra você me enrolar. Pá, pá, bananeira, dá pra uma vez somente. Walter Levita, tanto o compositor quanto o cantor lançavam músicas para o carnaval. Eles eram compelidos ou obrigados pelas gravadoras, ou este era um procedimento normal em seu tempo de rádio. As gravadoras exigiam que cada artista ou cada compositor fizesse, vamos dizer assim, o seu pacote para carnaval, ou isso era espontaneamente? Não. Não, eu, não, porque você gravando de uma boa dupla, como era Haroldo Lobo e de Oliveira, quando você levava uma música desconhecida, de autor desconhecido, você não gravava. Não gravava. Só se fosse uma coisa assim, como A Jardineira, do Humberto Porto, ou um outro Humberto Porto com uma outra música boa. Tudo bem, mas a música era levada já pelo cantor. Escutava, quero essa, tá vendo? Chegava e dizia. Então a gravadora não metia o bedelho? Não, a gravadora não. A gravadora não metia, não. Às vezes pediam, né? Para gravar uma música tal, muito boa. Às vezes era uma música boa, o cara não tinha vivência de cafenice, aquelas coisas, não tinha conhecimento de relacionamento com os cantores. Eles pediam. Mas geralmente não era coisa melhor do que a gente aprendia com aquela tromparia que a gente chamava aqueles grandes autores. Era Braguinha, Alberto Ribeiro, Paquito Romeu Gentil, Gadé e Valfrido Silva, Haroldo Lobo, Bide de Oliveira, Bide Marçal, grande dupla. E quando vinha com a música desses caras aí, não tinha trabalho, não. Olha o congo gelê, olha o congo gelar. Olha o congo gelê, olha o congo gelar. Olha o congo gelê, olha o congo gelar. Olha o congo gelê, olha o congo gelar. Tá sobrando nega, tá no congo, tá? Tem tanta nega que eu trouxe uma nega de lá. Olha o congo gelê, olha o congo gelar. Olha o congo gelê, olha o congo gelar. Olha o congo gelê, olha o congo gelar. Tá sobrando nega lá no Congo, tá? Tem tanta nega que eu trouxe uma nega de lá. Em que mês começavam os preparativos para as gravações de carnaval, você recorda? Eu começava no começo de outubro. Começo de outubro você já sabia, você já tinha massa, as duas músicas que você ia gravar, definidas por você e pelos autores, né? Sem levar ainda a gravadora, né? Então, quando chegava por meados de outubro, eles chamavam, telefonavam, Levita, vem cá, o que é que você tem esse ano? Aí eu tenho Haroldo Lobo, Mídio de Oliveira, só aí já é meio caminho andado. Mas qual é a música? Aí cantarolava, né? Cantarolava, o maestro já estava lá para escrever a melodia, para fazer o arranjo, tudo. Essa é muito boa, a outra qual é? Muito boa também, então. Aí o maestro tirava a melodia cifrada para fazer o arranjo e marcava a gravação, né? As gravações de carnaval começavam geralmente no final de outubro e começo de novembro, porque em dezembro disso já estava rodando, né? Meados de dezembro já tinha música, já era sucesso, porque existiam aquelas emissoras pequenas que faziam chamados rádio bailes, programas de 2, 4 horas de duração, e que os autores, os editores pagavam pelas execuções das músicas, né? Não era o jabá? Não era o jabá. Era um negócio que a rádio sabia, né? o cara que fazia o programa levava a parte dele de corretor ainda, né, do negócio, que trazia o negócio. Então tu começa a tocar, duas semanas depois já começava a comentar sobre as músicas, né? A música quando era boa, que tocava umas duas semanas, pronto. Patu, patu, bater, patu, apá. Eu tô numa boa, muito boa, o que é que há? Eu vou bater, patu, patu, bater, patu, apá. Eu tô numa boa, muito boa, o que é que há? Você fica admirada com tudo que eu faço afinal, porque já passei dos 60 e ainda dou um recado legal. Falou. Eu vou bater, patu, patu, bater, patu, apá. Eu tô numa boa, muito boa, o que é que há? Eu vou bater, patu, patu, bater, patu, apá. Eu tô numa boa, muito boa, o que é que há? Você fica lá admirada com tudo que eu faço afinal, porque já passei dos 60 e ainda dou um recado legal. Falou. Eu vou bater, patu, patu, bater, patu, apá. Eu tô numa boa, muito boa, o que é que há? Eu vou bater, patu, patu, bater, patu, apá. Eu tô numa boa, muito boa, o que é que há? Você fica admirada quando eu faço afinal, porque já passei do 60 e ainda dou um recado legal. Bater, patu, patu, bater, patu, apá. Eu tô numa boa, muito boa, o que é que há? Eu vou bater, patu, patu, bater, patu, apá. Eu tô numa boa, muito boa, o que é que há? Você fica lá admirada com tudo que eu faço afinal, porque já passei dos 60 e ainda dou um recado legal. Você chegou aí a falar em duas músicas. Por que duas músicas? Duas músicas porque você, ouvindo o Haroldo Lobo, ele já tinha as músicas que ia lhe mostrar. Não adiantava você chegar, tem mais alguma. Eu já tenho uma está com a Jana Maria, tenho uma está com o Jorge Veiga, tenho uma está com o Blackout, não sei o quê, papapá. Então você tinha as suas duas músicas. Porque o Haroldo Lobo não gostava que eu gravasse uma música boa dele e do outro lado tivesse um outro autor. Ele queria que fosse ele no disco todo. Explique aí do outro lado por quê. Porque uma música fazendo sucesso puxa outra. E o dinheiro que o Haroldo Lobo ganhava com o sucesso, o que estava do outro lado ganhava também. Em vendagem de disco, a mesma coisa que o Haroldo fazia o sucesso. O cara pegava bonde andando. E era a fase do disco de 78 rotações. Do disco de 78 rotações. Tinha duas faces. Duas faces. Lado A. B. E lá do B. Você só se lembra de mim quando a maré tá ruim. Você só se lembra de mim quando a maré tá ruim. Quando a maré está boa, você passa por mim sem olhar. Mas quando vira maré, você vem me procurar. Você só se lembra de mim quando a maré tá ruim. Você só se lembra de mim. Você passa por mim sem me olhar. Mas quando vira maré, você vem me procurar. Você só se lembra de mim quando a maré tá ruim. Você só se lembra de mim. Nos gritos de carnaval, quais eram os bairros que Walter Evita era mais aplaudido aqui em Salvador? Em Salvador, Eu fazia grito de carnaval no Tororó, fazia no Largo dos Paranhos, fazia na Ribeira, fazia no centro da cidade, ali na Praça 2 de Julho, em vários lugares, né? Era o Carnaval nos Bairros, promovido pela Rádio Cidade da Bahia. Eu vinha como atração, eles me convidavam, me contratavam. Né? Quando é isso, contratava outros artistas também, né? Você praticamente é quem fechava as apresentações. É, eu fechava. Era, a última meia hora era comigo. Como está hoje fechando também esse programa nosso de Carnaval, né? É a melhor atração. E você está me dando essa honra, né? Você não é, como se diz, não é mais um amigo. Você é um anjo que caiu do céu diante do Walter Levita e que está fazendo essas coisas por mim como se eu fosse, assim, uma das grandes estrelas do país, que eu nunca cheguei a ser uma você grande estrela. Você continua sendo o ícone. Eu cheguei a fazer sucesso, né? Mas os grandes nomes de proa, eu não cheguei a ser um nome de proa, mas cheguei perto, né? Mas sempre soube escolher bem música, principalmente música de carnaval, né? E que vale lá fora a avenida toda colorida? Vale aqui dentro mais de mil palhaços do salão, serpentinas e confetes a rolar no chão. Se neste palco iluminado eu estou só, sem ninguém ao meu lado, vem e faz de conta que esta noite é nossa e faz que eu possa ser feliz agora, fingindo que me adora. Noite os teus olhos têm. Eu quero ser alguém na multidão. Vem pro meu lado, pega minha mão e brinca com meu coração. De que vale lá fora a avenida toda colorida? De que vale aqui dentro mais de mil palhaços no salão? Possa ser feliz agora, fingindo que me adora. Vem, talvez até eu não mereça tanto, mas eu não pude resistir o encanto que teus olhos esta noite têm. Ciclo do índio na música de carnaval, Walter Levita praticamente foi quem abriu e fechou este tema. Recentemente até abordamos no programa, porque você começa praticamente fazendo o maior sucesso do tema índio, com o índio que é apito, e depois você conclui o tema, digo conclui porque depois de sua música ninguém mais explorou essa temática, esse mote. Você então fecha o tema com uma referência ao índio Juruna. Juruna falou... Você poderia contar essa história? Por que você fez isso? Não, é que o Juruna, depois que terminou o mandato dele, dizem que ele ficou empregado lá no Congresso, servindo cafezinho, ganhando um salário, né? E ele tinha bronca desse negócio de índio que é apito, se não der pra vó comer, não sei o que. Então, eu tive a ideia de fazer o Juruna Falou, né? Quando ele, assim que ele foi eleito, né? Eu fiz Juruna Falou, vai ser pra valer. Índio não quer mais apito, o índio agora tem poder. Juruna, Juruna, você é sensacional. Juruna, Juruna, o Brasil está contigo desde o tempo do Cabral. Ora agora viras tu, ora agora viro eu. E foi nesse vira-vira que o Juruna se elegeu. Eu lhe soube dessa música, o Juruna falou. Ele andou louco a Brasília atrás de mim, que perguntando a todo mundo que era atrás de mim, onde eu me encontrava, onde eu poderia ser encontrado. Até que, porque eu gravei essa, Juruna falou, num disco independente, né? LP. Um LP independente. Gravou muita gente boa também. E eu consegui arrumar um disco pra ele, ele ficou maravilhado. O Brasil está contigo desde o tempo do Cabral. Ora agora viras tu, ora agora viro eu. E foi nesse vira-vira que o Juruna se elegeu. Ora agora viras tu, ora agora viro eu. E foi nesse vira-vira que o Juruna se elegeu. Juruna falou, vai ser pra valer. Índio não quer mais apito, índio agora quer poder. Juruna falou, vai ser pra valer. Índio não quer mais apito, índio agora quer poder. Juruna, Juruna, você é sensacional. Juruna, Juruna, o Brasil está contigo desde o tempo do Cabral. Ora agora viras tu, ora agora viro eu. E foi nesse vira-vira que o Juruna se elegeu. Ora agora viras tu, ora agora viro eu. E foi nesse vira-vira que o Juruna se elegeu. Juruna falou, vai ser pra valer. Índio não quer mais apito, índio agora quer poder. Juruna falou, vai ser pra valer. Índio não quer mais apito, índio agora quer poder. Juruna, Juruna, você é sensacional. Juruna, Juruna, o Brasil está contigo desde o tempo do Cabral. Ora agora viras tu, ora agora viro eu. E foi nesse vira-vira que o Juruna se elegeu. Ora agora viras tu, ora agora viro eu. E foi nesse vira-vira que o Juruna se elegeu. Levita, é chegado o momento de lhe agradecer por mais esta oportunidade e dizer muito obrigado. Perfilino, você dizer a mim muito obrigado, eu chego a ficar meio constrangido, porque quem tem que agradecer, no caso, sou eu. Eu cheguei na Bahia aposentado, né? Depois que me aposentei lá na Procuradoria-Geral da República, lá no Ministério Público, eu tinha um terreno em Itapuã, vim com o propósito de fazer uma casa lá como fiz, né? E fiquei afastado do meio. Eu não tinha contato com ninguém. Eu não ia no Pelourinho, não ia nos lugares que se encontrava. Na época se encontrava o Ederaldo Gentil, Edil Pacheco, Nelson Rufino, os grandes compositores da época, Chocolate. Eu sabia onde eles estavam lá, mas eu estava cuidando da minha vida, né? Estava construindo casas, as coisas, não tinha tempo. E o tempo foi passando, eu me habituei a não ir ao Pelourinho, essas coisas. Dada essa dificuldade do meu relacionamento com esse pessoal, a minha ausência da música, dos palcos, dos eventos, era uma coisa constante. E você, com um programa de grande audiência, de repente você se preocupar em trazer o Walter Levita e gravar com o Walter Levita, falar do Walter Levita, como começou a cantar, com os amigos feitos, como você fez relacionamento, né? Eu já expliquei tudo para você em outros programas. Então, por tudo isso, eu é que tenho que dizer a você, Perfilino, muito obrigado por tudo isso. Você foi um anjo que caiu aqui no céu, na Bahia, para lembrar o Walter Levita aos baianos, que naquela época também gostavam muito de escutar. Mas fui para o Rio de Janeiro, fiquei muitos anos, e quando fazia sucesso, se lembrava que existia o Walter Levita. Mas cantor é isso mesmo. Cantor tem que estar associado ao disco, casado. Se divorciou do disco ou não chegou a casar com o disco, está roubado. Mulher de branco levou pra índio colar esqueci. Índio viu presente mais bonito, eu não quer colar. Índio quer apito, índio quer apito, se não quer colar vai comer. de branco, levou pra índio colar esquisito. Índio viu presente mais bonito, eu não quero colar, índio quer abrigo. Eu não quer colar, índio quer apito. Índio quer apito, se não quer pão vai comer. Índio quer apito, se não quer pão vai comer. E aqui, ouvintes, vamos encerrando o programa Memória do Rádio, que estará de volta amanhã, a partir das 22 horas, aqui na Educadora. Até lá. A Educadora apresentou Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Produção, apresentação e supervisão geral, Perfilino Neto. Participação especial, Antônio Carlos Santos. Gravação, edição e montagem, José Silva. Direção, Washington Barbosa. Gerência de operação e gravação, Djalma Bahia. Direção-geral do IRDEB, José Américo Moreira da Silva. ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5, uma emissora do IDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Hora Certa, apoio Copiarte, 27 anos fazendo bem feito. Aberta também aos domingos e feriados. Copiarte, tricampeã Top of Mind. Onze horas e um minuto a você que agora sintoniza Educador. Uma boa noite, eu sou Antônio Pita e é um prazer ter a sua companhia até as 2 da madrugada. Hoje, terça-feira, último dia do Carnaval 2006. E aqui a programação continua com o melhor da música popular brasileira e também o melhor da música internacional. E para começar muito bem, um grande encontro, Lobordes e 14 Bis.